Seu guarda, você tem razão. Você não tem culpa da situação. Bebi demais, estou embriagado. Nesse bafômetro já foi comprovado que eu tô sem condições de dirigir. Mas por favor, libere aí. Pode mutar ou guinchar o meu carro. Sei muito bem que eu estou errado. Seu guarda, por favor, pegue meu celular. A última descagem, cê pode ligar. É ela a culpada da décima vez de ser pego em uma blitz por embriaguez. Se ela te atender, diz que estou detido por violação. E bebi demais, estou sem condição de voltar pra casa dirigindo o carro. Mas se ela atender, diz pra ela que eu me arrependi. Que ela me perdoe por tudo que ele fiz. E se ela voltar, eu vou valorizar. Mas se ela não atender agora, seu guarda pode me prender e joga a chave fora. Alô, bandida! Pedro Nascimento, o novinho. E eu tô sem condições de dirigir. Mas por favor, libere aí. Pode multar ou guinchar o meu carro. Sei muito bem que eu estou errado. Seu guarda, por favor, pegue meu celular. A última descagem, cê pode ligar. É ela a culpada da décima vez de ser pego em uma blitz por embriaguez. Se ela te atender, diz que estou detido por violação. E bebi demais, estou sem condição de voltar pra casa dirigindo o carro. Mas se ela atender, diz pra ela que eu me arrependi. E ela me perdoe por tudo que ele fez. Se ela voltar, eu vou valorizar. Se ela te atender, diz que estou detido por violação. E bebi demais, estou sem condição de voltar pra casa dirigindo o carro. Mas se ela atender, diz pra ela que eu me arrependi. Que ela me perdoe por tudo que ele fez. E se ela voltar, eu vou valorizar. Mas se ela não atender agora, seu guarda pode me prender e joga a chave fora. Joga a chave fora.